Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Voltamos a dar palco aos investigadores de Portugal em mais um programa Ciência em Sintonia. Hoje vamos falar de robótica e de carros que podem ser feitos em casa. Mas não ficamos por aqui. Falamos também de saúde. Vamos saber como está o estado da população de Santarém e conhecer ainda uma empresa da Covilhã que quer mudar a situação em Portugal no que toca ao problema das doenças cardiovasculares. Contamos consigo nos próximos 50 minutos. A robótica é considerada uma das tecnologias-chave do século XXI. Esta área tem sido um dos desafios do Instituto Politécnico da Guarda, que tem um laboratório de robótica. Fomos à cidade mais alta de Portugal continental conhecer essa estrutura. O guia é nem mais nem menos do que Carlos Carreto, o responsável pelo laboratório. E nada como começar pelo início. O professor deu-nos uma definição de robótica. Bom, a robótica será o ramo da ciência que tem a ver com o desenvolvimento de máquinas autónomas, máquinas que seja possível programar e que executem determinada tarefa, normalmente associada às tarefas que também desempenhamos no dia-a-dia. Portanto, podemos considerar um robô como uma máquina que substitui o homem em algum tipo de tarefa que ele já faz no seu dia-a-dia. Esse será o principal motivo da robótica, portanto, substituir o homem naquelas tarefas que, por algum motivo, são ou perigosas ou até mesmo chatas de fazer, são repetitivas. E então é essa a principal motivação. No entanto, depois também temos todo um conjunto de tarefas que, pelo facto de serem realizadas por máquinas, por robôs, conseguimos um resultado muito, muito melhor, porque um robô será uma máquina mais precisa e, nesse ponto de vista, conseguimos fazer mais do que o humano faz. Já que falamos de robótica, vamos ao fundo da questão. Carlos Carreto descreve-nos tudo o que envolve a construção de um robô. Qualquer robô, seja um robô destes laboratórios, seja o robô que está em Marte, por exemplo, são robôs que podem ser analisados e divididos em partes que são iguais, digamos assim. Ou seja, um robô tem que ter um chassi, um corpo, onde depois tudo está montado. É uma das partes. Depois tem que ter um conjunto de sensores, que no fundo são os dispositivos que permitem ao robô aperceber-se do seu meio ambiente. Outra parte será os atuadores, ou seja, os motores, aquilo que faz o robô depois atuar no meio ambiente, faz o robô mover-se, faz o robô pegar em alguma coisa, faz o robô extinguir a chama do incêndio, são os atuadores. E depois temos que ter um sistema de controlo, algo que receba a informação dos sensores, tome decisões e faça com que os atuadores executem algum tipo de ação. Esse controlador é como se fosse um pequeno computador. Às vezes até é mesmo um computador, muito semelhante àquele que usamos no nosso dia-a-dia. Outras vezes é um computador mais especializado, um computador mesmo dedicado a este tipo de projetos. E, por fim, temos que ter um sistema de energia, uma fonte de energia que normalmente é uma bateria, porque estamos a falar de um robô que tem estas componentes que são circuitos eletrónicos e, portanto, a energia será a eletricidade na forma de uma bateria. Pronto, depois podemos incluir outros subsistemas, mas se calhar já mais específicos. Por exemplo, o nosso robô pode comunicar com outros robôs, mas já é para coisas mais específicas. Se quisermos apenas aqueles que são comuns a praticamente todos os robôs que podemos encontrar hoje em dia, são estes que acabámos de referir. Portanto, os chassis, os sensores, atuadores, sistema de controle e energia. Pronto, agora, realmente, dependendo da complexidade que quisermos e também da missão que queremos que o robô execute, pronto, podemos usar sensores mais ou menos sofisticados, podemos se calhar ter que usar um controlador, um computador também mais ou menos sofisticado, mas pronto, para colocarmos valores nestas coisas e se calhar estamos a falar no mínimo dos mínimos, no caso do robô bombeiro, estamos a falar de um robô que pode custar menos de 100 euros, de certeza absoluta, até menos de 50 euros, se quisermos. E hoje em dia, principalmente para a robótica didática, existe todo um conjunto de componentes já prontos a usar, em que não é necessário, por exemplo, o aluno estar a desenvolver um sensor que seja capaz, de, por exemplo, de medir distâncias, ou esteja a desenvolver um motor ou coisas do género. Portanto, hoje em dia, tudo se compra na forma de componentes e esses componentes encaixam-se uns nos outros quase como peças Lego. Aliás, o Lego é muito usado também para este tipo de robótica educativa, inclusive há kits da Lego mesmo, da marca Lego, para desenvolver este tipo de projetos. E então o aluno aquilo que tem que fazer basicamente, após ligar estes componentes, que tem, pronto, tem que saber como fazê-lo e tem que ter um mínimo, tem que compreender minimamente como é que estes componentes funcionam, mas não ao nível de funcionamento interno. Portanto, para o aluno, um sensor que mede distâncias é um sensor que tem uma maneira de se ligar ao controlador, temos que o alimentar também de uma certa maneira e depois funciona como uma caixa preta, ou seja, uma caixa negra, ou seja, sabemos que quando for programado daquela maneira específica, conseguimos receber através deste sensor a medida a que se encontra o obstáculo. E isso é o suficiente para conseguirmos depois usar isso no nosso projeto de robótica. Portanto, basicamente, às vezes, os alunos aquilo que fazem é ligar estes módulos e depois programar. E aí sim, aí é que entra muita coisa, entra a imaginação, entra a capacidade de abstração do próprio aluno para encontrar a melhor estratégia, o melhor algoritmo para o robô cumprir a missão que tem. Feita a introdução ao tema desta reportagem, há uma pergunta que se impõe. Porquê um laboratório de robótica numa universidade? Porque a robótica é provavelmente uma das tecnologias que mais nos vai influenciar este século, a nossa vida do dia-a-dia. E o facto de os alunos terem uma iniciação à robótica, neste caso no curso de Engenharia Informática, que nem é muito comum a nível nacional um curso de informática ter cadeiras de robótica, normalmente estão mais em cursos de engenharia mecânica, por exemplo. No entanto, para todos os efeitos, um robô é uma máquina programável, portanto tem que ser programado. E temos então todo o interesse que os nossos alunos de engenharia informática tenham também essa perspectiva, eventualmente essa saída profissional, quem sabe, nessa área da robótica, que de certeza será muito importante durante as próximas décadas. O Laboratório de Robótica do Instituto Politécnico da Guarda organiza todos os anos várias iniciativas. Há uma que ganha especial destaque. O concurso Robô Bombeiro é um concurso que iniciamos em 2003. É um concurso de robótica organizado a nível nacional, especialmente dirigido aos estudantes, mas também está aberto a toda a gente, qualquer pessoa pode participar. Está também dividido em classes, portanto há classes dirigidas a equipas de estudantes do ensino secundário e profissional e depois classes dirigidas a estudantes do ensino superior. O desafio que o concurso propõe é o desenvolvimento de robôs que sejam capazes de encontrar e extinguir um incêndio num modelo de uma casa com corredores e quartos, portanto um ambiente doméstico. Todos os anos tentamos introduzir algum aspecto novo que tente fazer com que a prova fique mais realista. Portanto, continuamos a trabalhar com robôs que são protótipos de laboratório, estamos a falar de robôs mais ou menos com a dimensão de uma bola de futebol. No entanto, por exemplo, eu lembro-me que no início tínhamos um cenário completamente despido, uma alcatifa preta a representar o chão de uma casa, e neste momento temos alcatifas coloridas, Temos paredes com quadros, com espelhos, temos rampas, temos escadas, portanto todos os anos introduzimos algum elemento para levar o cenário para o mais perto da realidade possível e dessa forma puxamos também pelas equipas que trazem soluções para conseguir lidar com esses desafios. Este projeto também é um projeto de robótica educativa, ou seja, a robótica é usada como uma ferramenta educativa para levar os alunos a adquirir competências na área das engenharias. E a robótica é muito boa também para isso. E então, se for associada a um concurso, melhor ainda. Só que depois, na prática, o problema que se coloca é que, por exemplo, se aqui no IPG temos uma turma em que podemos ter 15 equipas, ou nem que sejam 10 equipas, a desenvolver robôs para participar no concurso, com este tipo de robôs, com este tipo de robôs de protótipo de laboratório, conseguimos ter essas equipas, porque se calhar um robô custará à volta de 100 euros. Se estivermos a pensar num robô realista, se calhar estamos a pensar num robô que custa centenas ou até mesmo milhares de euros, tendo em conta os sistemas de locomoção, os sensores que tem que ter, e é impossível então já ter um projeto desse tipo a nível académico. E nesse sentido, nunca conseguimos evoluir o concurso para esse tipo de realismo. Mas eu penso que mais cedo ou mais tarde, nem que seja a nível de uma, digamos, uma nova classe, uma nova prova, podemos considerar essa possibilidade de criar uma classe dentro do concurso com as mesmas regras, mas, por exemplo, num cenário muito mais realista. Se calhar não vamos ter as 20 ou 30 equipas por classe que neste momento temos a participar no concurso, se calhar temos apenas meia dúzia, mas será o próximo passo, certeza absoluta. O concurso de robótica, que põe à prova pequenos robôs autónomos, com a missão de encontrar e apagar um pequeno incêndio, está dividido em três classes. Uma dirigida a alunos do secundário, outra a alunos do ensino superior e ainda uma terceira para quem desenvolve robôs com pernas. Cada classe tem um grau de exigência diferente. Este é um concurso que já começa a ganhar alguma visibilidade no estrangeiro. Em 2013, uma equipa dos Emirados Árabes Unidos participou neste evento devido a um aluno que tinha participado uns anos antes. É através deste exemplo que o professor Carlos Carreto fala da importância destes concursos de robótica. A criação de massa crítica, estas coisas evoluem muito mais depressa se realmente houver várias equipas a trabalhar no mesmo problema. E as competições de robótica também têm essa vantagem e esse objetivo, portanto, criar esta massa crítica e criar estes eventos para puxar pela comunidade. No laboratório de robótica, a inovação é uma constante. Carlos Carreto, dá-nos a conhecer um de muitos projetos que está a ser desenvolvido. É um projeto que teve início no âmbito, no contexto do nosso mestrado em computação móvel, portanto, o objetivo é desenvolver uma aplicação para smartphone, neste caso para smartphones com a plataforma Android, que permita a qualquer pessoa realizar um exame, um rastreio precoce de cancro de pele. De que forma? Analisando os sinais de pele que eventualmente possam aparecer ou que eventualmente possam ter alguma evolução e queremos avaliar o risco de eventualmente se tratar de um cancro de pele ou não. Na verdade, este tipo de diagnóstico precoce é algo que algumas pessoas já fazem, inclusive os profissionais de saúde recomendam que as pessoas periodicamente façam esse exame. Há alguns métodos muito simples que podemos usar para o efeito. Um deles, talvez o mais conhecido, seja a chamada regra ABCD, e é, podemos ir até ao E. Esta regra chama-se assim porque cada uma das letras representa uma característica que devemos ter em conta quando olhamos para o sinal e verificar se está dentro da normalidade ou não. Por exemplo, o A significa assimetria, o B significa borda, portanto a linha da borda do sinal, o C significa cor, o D diâmetro e o E evolução ao longo do tempo. E, portanto, a ideia é que qualquer pessoa pode olhar para o seu sinal de pele e verificar se, por exemplo, a borda é irregular, se o sinal é simétrico ou assimétrico, se tem só uma cor uniforme ou se tem várias cores, se o diâmetro é maior do que 5 milímetros. Pronto, esse tipo de análise. Qualquer pessoa pode fazer isso. Portanto, a ideia era desenvolver uma aplicação para que fosse o smartphone a fazer isso usando visão computacional, isto é, o smartphone captura uma imagem do sinal e depois, através de um conjunto de algoritmos, processa essa imagem e faz uma avaliação então dessas características para verificar se há risco ou não de se tratar de um cancro de pele, porque é extremamente importante, principalmente neste tipo de cancro, haver esta análise, este exame precoce, porque se o cancro for detectado de forma precoce, normalmente consegue-se eliminar sem sequelas, digamos assim. Temos um protótipo a funcionar, no entanto, ainda não está, digamos, disponível nas respectivas stores da plataforma Android, porque continua em testes. O que acontece é que já existem várias aplicações semelhantes no mercado, portanto, em termos de inovação, não fomos os primeiros, digamos assim. Em Portugal eu conheço dois projetos, o nosso e de uma outra universidade, que são bastante semelhantes. A nível internacional existem vários projetos e existem várias aplicações. No entanto, se comprarmos, algumas são para comprar, outras são grátis, mas portanto, se obtivermos essas aplicações e se as usarmos no nosso smartphone, o que vamos verificar é que, dependendo das condições ambientais e também do próprio dispositivo, e para um mesmo sinal, por exemplo, os resultados variam imenso. E, portanto, nós estamos a trabalhar um bocadinho no sentido de eliminar essa variação. Não queremos colocar uma aplicação que seja igual às outras, que faça o mesmo que as outras façam. Queremos tentar resolver alguns problemas que identificamos nessas outras aplicações. E, nesse sentido, o projeto continua a ser desenvolvido. Em concreto, temos agora, nesta edição do mestrado, um novo aluno que escolheu esse projeto e, portanto, vai continuar o seu desenvolvimento. O trabalho neste laboratório não fica por aqui. Há ainda um outro projeto que usa a robótica ao serviço de uma melhor qualidade de vida para os mais velhos. O projeto vem no seguimento de, inclusive, alguns programas europeus que apontam para a necessidade de, no futuro próximo, nos próximos anos, nas próximas décadas, desenvolvermos tecnologia que apoiem a vida das pessoas a este nível de doméstico. A população está a envelhecer, todos nós ouvimos falar nisso. Os nossos idosos conseguem manter-se independentes por mais tempo, mas queremos garantir que, pronto, vivem se calhar nas suas casas durante mais tempo, mas queremos garantir que tenham a mesma qualidade de vida que tinham, por exemplo. E hoje em dia fala-se muito na área tecnológica de vida em ambiente assistido, que no fundo envolve várias tecnologias, a domótica, por exemplo, a automação que temos em nossas casas, redes de sensores, muitas tecnologias que têm a ver com transformarmos o ambiente em que vivemos num ambiente inteligente e que seja capaz de melhorar a nossa qualidade de vida. E, portanto, uma das tecnologias que podemos levar para essa área de desenvolvimento é a robótica, com as vantagens que daí podemos tirar. E então, nesse sentido, iniciámos o ano passado um projeto que tem a ver com isso, tem a ver com o desenvolvimento de robôs que permitam auxiliar, dar suporte, assistir as pessoas no seu ambiente doméstico, nomeadamente e em especial a população idosa. Estamos a falar em concreto, por exemplo, de robôs tendo em conta o atual nível tecnológico com coisas muito simples, mas que poderão fazer toda a diferença. Por exemplo, um robô com telepresença, isto é, um robô em que depois um familiar ou um assistente social se possa ligar de forma remota e através do próprio robô estabelecer uma comunicação de videoconferência com som, imagem, mas também com a capacidade de, por exemplo, movimento, porque estamos a falar de uma plataforma robótica móvel e então se calhar podemos acompanhar, por exemplo, o idoso quando se desloca de uma divisão da casa para outra, ou enquanto o idoso está, por exemplo, no quarto, podemos ir à cozinha a verificar alguma situação ou até a buscar algum objeto, por exemplo, tudo de uma forma remota usando essa plataforma robótica. Portanto, seria uma aplicação concreta que está perfeitamente dentro daquilo que é a evolução da tecnologia hoje em dia. Será fácil implementar esse tipo de sistema. A comercialização e o sucesso, isso já não sei, mas do ponto de vista de protótipo de laboratório seria fácil. E é isso, é um dos projetos que temos em desenvolvimento. Outro, por exemplo, só para dar mais um exemplo, seria, por exemplo, um robô, ou o mesmo robô, porque também é uma das vantagens que o facto de ser um robô tem, é que nesse mesmo robô podemos ter vários serviços, várias aplicações. Em vez de termos um dispositivo que só faz aquilo, outro dispositivo que faz outra coisa, numa plataforma robótica podemos agrupar diferentes serviços e diferentes aplicações. E então uma outra situação, por exemplo, seria simplesmente o mesmo robô que se mantém alerta e tenta identificar alguma situação anómala, como por exemplo o idoso cair. E isso pode também ser feito de maneira fácil, portanto, analisando a cena, identificando a pessoa dentro da cena, e se realmente a pessoa estiver com uma postura estranha, nomeadamente deitada, então há um alarme, talvez uma mensagem, por exemplo, que é enviada para um familiar, o tal assistente social, indicando que alguma coisa se passa. Uma coisa é certa, a robótica é, nos dias de hoje, um tema mais recorrente e a evolução continua a cada dia que passa. O responsável pelo Laboratório de Robótica do Politécnico da Guarda, Carlos Carreto, aponta uma razão para que esta temática não esteja ainda mais presente no dia-a-dia. A robótica continua a evoluir e ainda não temos robôs em nossas casas porque o lidar com a confusão que é o mundo real, com estes sensores tão elementares e esta capacidade de processamento tão elementar, é um grande desafio. E temos que ir passo a passo, não é? Portanto, a própria tecnologia vai evoluindo, estes sensores vão evoluindo, cada vez são mais sofisticados e mais acessíveis, e temos que também estar à espera dessa evolução para depois integrar esses sistemas nos nossos robôs, que são desenvolvidos para aplicações concretas. Que robôs vão existir daqui a 10 anos? É esperar para ver. Por enquanto, o Laboratório de Robótica do Instituto Politécnico da Guarda continua a dar um contributo para o futuro nesta área. O único jovem médico português selecionado para representar Portugal no Fórum Económico Mundial de 2014 só conseguiu realizar o sonho através de financiamento por uma via alternativa. Francisco Goiana da Silva, de 24 anos, foi o único português entre os 50 Global Shapers selecionados pela Organização Mundial de Saúde para estar presente no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça. O português foi selecionado depois de conseguir transmitir a ideia de que Portugal é exemplo a nível internacional na temática da prestação de cuidados de saúde e, mais precisamente, da estratégia de informatização desses cuidados. Francisco Silva também passou a ideia de Portugal ser detentor de um Serviço Nacional de Saúde que faz o país ser um exemplo a seguir por países como os Estados Unidos da América. O português foi ainda um dos 5 jovens médicos aceites a nível internacional para um estágio na Organização Mundial de Saúde. Para financiar esta formação e integração nos projetos internacionais, o médico organizou uma exposição de escultura subordinada ao tema Alma. A mostra, com curadoria do prestigiado João Lobo Antunes, tem 12 composições de materiais diversos que representam estados de espírito relacionados com a libertação da vida profissional inerente à atividade médica. As composições foram esculpidas pelo próprio Francisco Silva nos últimos 4 anos no ateliê que mantém em Santo Tirso. Kiko, como lhe chamam os amigos, tem um perfil muito diferente do médico convencional e é reconhecido pelos colegas como um político e um empreendedor da educação médica. Enquanto estudante universitário, foi responsável pela proposta de criação de uma nova disciplina, Gestão e Inovação em Saúde. As fábricas ou alguns complexos fabris estão a um passo de se tornarem capazes de funcionar sem uma única pessoa. Vai ser possível no futuro construir um automóvel, um computador ou até um eletrodoméstico, tal como quer que ele seja, sem que para isso tenhamos de sair de casa. É pelo menos esta a visão de Goran Putnik, do Departamento de Produções e Sistemas da Universidade do Minho. O professor está a trabalhar neste momento num protótipo laboratorial com um conjunto de máquinas que simula uma rede social de produção aberta a milhares de operadores. Este é possível usando tecnologias da internet que já estão omnipresentes. Virtualmente cada pessoa já provavelmente tem acesso à internet, ou se não tem acesso a partir de casa a vários sítios públicos onde é possível ter acesso à internet. E de facto tecnologias hoje desenvolvidas permitem que através da internet cria-se um ambiente que se chama presença virtual, portanto, usando câmaras e outros programas de controle de máquinas, que praticamente parte a dimensão do espaço, no sentido que esta dimensão desaparece. Isto quer dizer que internet e outras tecnologias implementadas sobre o internet permitem que os trabalhadores ou funcionários, não, os engenheiros, não sejam necessários estarem em local do registro como é hoje prática. Esta prática de hoje, de facto, é prática dos séculos anteriores. Na opinião do investigador, o conceito de construção fabril que hoje conhecemos existe apenas por razões de organização e razões culturais e tem os dias contados. De facto, a tecnologia hoje permite que nós podemos fabricar qualquer componente, peça, de qualquer sítio do mundo, e ligando pessoas que colaboram neste trabalho de uma forma muito mais livre do que hoje. Portanto, por trás de uma parte base internet, do outro lado, a base são formas organizacionais onde pessoas podiam juntar-se para realizar produtos, desde produtos simples até produtos muito complexos, como um carro. O carro é metáfora, é importante porque virtualmente é muitos dizem que este é o segundo maior investimento de vida de cada pessoa, sendo o primeiro maior investimento casa, portanto o carro é o segundo maior investimento e daí importância do carro como produto porque ele de facto atravessa e afeta virtualmente todas as pessoas, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista social também, por exemplo, transportes públicos, etc. Portanto, nós com essas tecnologias acreditamos que é possível, que estamos prestes a entrar numa revolucionização da forma de produção que é atual presente. A equipa de Goran Putnik criou em laboratório um núcleo que simula uma fábrica. Desafiou 68 estudantes da Universidade de Belgrado, na Sérvia, a ligarem-se ao sistema e a avaliar os interfaces. Apesar dos 3 mil quilómetros de distância, conseguiu-se manusear uma máquina em Guimarães com grande sucesso. Para já, o resultado ainda não saiu do Centro de Gestão Industrial e de Tecnologia de Azurém, em Guimarães, mas num futuro próximo, este Cloud Manufacturing, como assim é chamado, poderá estar ao acesso de todos. E esta é provavelmente uma visão que nós pensamos que irá realizar-se daqui talvez algumas décadas. Entretanto, é possível, digamos, entre aspas, metaforicamente, conquistar vários elementos desta visão. Portanto, no início, por exemplo, trabalhadores das fábricas atuais trabalham a partir da casa, aqueles trabalhos que são mais aptos para nível organizacional de hoje, das fábricas, e depois caminhando mais e mais conquistar estes passos, até nós chegamos de uma situação onde praticamente cada utilizador pode imaginar, idealizar o seu carro e produzir o seu carro. De facto, hoje eu acho que nós estamos muito limitados com, de facto, esta organização atual de carros, que estão, de facto, concentrados em poucas empresas internacionais do mundo, tipo Ford, Chrysler, Volkswagen, Renault, etc., que de facto, Toyota, que de facto, criando e forçando o sistema organizacional da produção do atual, não deixam espaço para inovações neste campo. Portanto, toda esta problemática não depende hoje tanto da tecnologia, porque eu te quero dizer que este produzir carro a partir da sofa tecnologicamente já é possível, tecnologicamente, mas isto não é possível ainda do ponto de vista da organização e da adaptação pela sociedade destas formas de produção, uma vez que a adaptação desta também depende da algumas políticas e regulamentações que são, de facto, objeto de atuação dos governos. Nos últimos anos, a impressão tridimensional tornou-se uma realidade acessível a qualquer pessoa. Em 2013, foi lançada nos Estados Unidos a primeira impressora 3D low cost. Custa cerca de $1,000 e atraiu os entusiastas desta tecnologia. Componentes de telemóvel, automóveis ou até próteses médicas estão já na mira das grandes empresas. Houve, inclusive, espaço para a polémica quando foi disponibilizado na internet a planta que permitia a qualquer dono de uma máquina dessas reconstruir uma arma de fogo pronta a ser utilizada. Tudo isto não anda muito longe daquilo que se tem falado do cloud manufacturing. Esta tecnologia hoje também, muitos chamam esta revolucionária, e ela é, e ela tem capacidades enormes, e de certeza que ela vai ser um dos pilares destes novos conceitos e de novas formas de produção. Portanto, é muito positivo neste sentido, e ela vai também desenvolver-se para produzir ainda peças com maior exigência em termos mecânicos, em termos de funcionalidade, para serem possível implementá-los em produtos de alta exigência. Por exemplo, um carro que tem um motor que tem, por exemplo, 6 mil rotações ou 5 mil rotações, estas peças têm que ser muito resistentes, de muito alta qualidade, que estas impressoras ainda não conseguem produzir, mas está-se a caminhar nesta. Isto vai ser, de certeza, possível. Portanto, isto é uma tecnologia que vai ser presente, por meu ver, em cada casa, vai ser presente por custo muito acessível, o que é uma condição e que vai democratizar a produção do futuro. Esta investigação foi cofinanciada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e teve a marca do programa europeu Eureka. O próximo passo é propor este sistema tecnológico à indústria automóvel. Falamos agora do estado de saúde da população ribatejana. Ou melhor, temos de ser exatos. Nos próximos minutos vamos ficar a conhecer o projeto Indicadores de Saúde do Conselho de Santarém. As coordenadas deste projeto são dadas pelo professor José Mendoeira, coordenador da UMIS, a Unidade de Monitorização do Instituto Politécnico de Santarém, com quem estivemos ao telefone. A Unidade de Monitorização de Indicadores em Saúde, a UMIS, está integrada no Laboratório de Investigação e Desporto e Saúde, portanto, do Politécnico de Santarém, sendo que a UMIS é a unidade, digamos, relacionada ou diretamente relacionada com a Escola Superior de Saúde, em que a principal finalidade é estudarmos de forma mais concreta os determinantes sociais de saúde na população do Conselho de Santarém. E, portanto, é nessa lógica que surge este, como um dos projetos, mas este projeto dos indicadores de saúde no Conselho de Santarém. A grande relevância que este projeto tem assenta à partida logo no ponto de que estrutura o projeto, porque é um projeto multiorganizacional, em que a escola coordena a dimensão da investigação, de todo o processo, em termos de consultoria e em termos de desenho do estudo, e tem como principais parceiros a Câmara Municipal de Santarém, que é uma das mentoras, o Hospital de Santarém e o ACES Lesíria, o Agrupamento de Centros de Saúde da Lesíria. Pretendendo nós, nesta perspectiva, com estas quatro instituições em conjunto, contribuirmos para um conhecimento mais aprofundado das diferentes dimensões da saúde da população do Conselho de Santarém. Não queremos constituir-nos como observatório, mas queremos constituir-nos como fonte de dados mais desagregados, a unidade territorial é a freguesia, de dados mais desagregados que permitam ao Observatório Português dos Sistemas de Saúde ter um conhecimento mais concreto desta população também concreta. Nós vivemos numa cidade, ou temos uma cidade que tem características muito próprias, como cada cidade terá, por exemplo, relativamente à população residente, àquilo que é a forma como a população que aqui reside procura e que oferta tem relativamente ao sistema de saúde, aos cuidados de saúde. Faço-me entender? Esta população depois tem características muito próprias. O concelho é um concelho caracterizado por aquilo que nós designamos por movimento pendular. Temos muitas pessoas que dormem em Santarém e trabalham noutros locais, ou que trabalham cá e não residem concretamente cá. E, portanto, os que vêm só cá desenvolver a sua atividade profissional não entram nesta nossa identificação neste momento. Portanto, o que nós pretendemos com o projeto é conhecer ao pormenor aquele que é o estado de saúde da população, a capacidade da procura por essa população dos cuidados de saúde e a capacidade de resposta. Daí a grande relação, como diz muito bem, na parceria forte que temos com o Hospital Santarém e com o ACES Lesíria neste momento. Conhecer o que está a ser feito para melhorar as condições de saúde da população do Conselho de Santarém é a grande bandeira deste projeto. Mas como é que surgiu esta iniciativa? A Escola Superior de Saúde é uma escola com 40 anos e tem uma tradição muito longa de trabalho no exterior, para além das portas da escola. Aliás, nós costumamos dizer que a escola está onde é precisa, no sentido de dar apoio àquilo que é melhorar, neste caso, as condições de saúde das populações. E, portanto, a escola esteve sempre aberta a este tipo de iniciativa. Mas a iniciativa concreta deste projeto, quem solicitou à escola a realização deste projeto, foi a Câmara Municipal de Santarém. A Câmara Municipal de Santarém, no âmbito das competências que do Poder Central ao Poder Local, para o Poder Local foram delegadas na área, em muitas áreas, tem esta e sentiu esta responsabilidade social e, como considerava que não tinha condições para desenvolver o trabalho de forma isolada, solicitou à escola o apoio e a consultoria. E a partir daí entra, como é óbvio, pelos protocolos que a escola tem com o hospital e com o ACES Lesíria, entram estas duas instituições porque são essenciais no sentido da produção dos referidos dados. Mas no caso concreto deste projeto, a iniciativa foi da Câmara Municipal de Santarém que solicitou à escola o desenvolvimento do mesmo. O agrupamento de centros de saúde da Lesíria e o Hospital Distrital de Santarém rapidamente se juntaram a este estudo. No fim do projeto, todos vão ficar a ganhar. Estes estudos, resultados, vão constituir-se muito como de suporte e apoio à decisão, à tomada de decisão. À tomada de decisão, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Os ACES, não sei se conhece a organização, mas os ACES têm diferentes unidades funcionais. E uma das unidades funcionais, uma das tipologias, são as chamadas unidades de saúde familiar. Por exemplo, em Santarém, nós temos uma unidade de saúde familiar em São Domingos, numa das zonas habitacionais, que tem uma população mais jovem. E como tem uma população mais jovem, por exemplo, o horário de funcionamento da USF foi alargado até às 22 horas, porque as pessoas desenvolvem a sua atividade, não têm, portanto, a disponibilidade de virem num horário normal entre as 9 e as 17. Temos uma USF, uma outra USF, por exemplo, no Planalto, temos, por exemplo, uma Lusitânia que fica, que abrange, que pertence também ao ACES Lusíria e que abrange ali a zona da Golgã e da Azinhaga, em que a população é mais envelhecida, portanto é uma população que está mais na sua área de residência, portanto pode procurar os serviços num horário, portanto, mais adequado, e o horário não é tão extenso. Estou a fazer-me entender, a caracterização daquilo que é a oferta e a procura vai depender muito, esperamos nós, dos resultados que este estudo nos possa ajudar a concretizar. O projeto Indicadores de Saúde do Conselho de Santarém ainda tem um percurso pela frente. O professor José Mendoeira revela o que ainda há para fazer. Estamos neste momento a finalizar o relatório de progresso da primeira fase. Qual é o papel deles? O papel deles é contribuírem para este conhecimento através da disponibilização de dados que, estando disponíveis nos sistemas de cada um destas instituições, carecem depois de uma análise mais integrada, uma análise que permita perceber, por exemplo, como é que uma população mais distante no concelho, que deixou de ter uma extensão de saúde na sua localidade, uma população essencialmente envelhecida, uma população que precisa de apoio na orientação para determinados aspectos da sua saúde, como é que se pode chegar mais facilmente a essa população. Tanto o hospital quanto o centro, o ACES, estão preocupados também com isto. Portanto, esta é uma forma de nós procurarmos identificar a melhor maneira, a melhor estratégia para chegar a essas mesmas pessoas. O que está a ser feito neste momento é uma análise dos dados. Eu falaria em cerca de 70 indicadores, de que lhe posso dar indicação de alguns. A população residente, conforme já disse, as taxas de natalidade, de fecundidade, de morbilidade, aquilo que tem a ver com a procura das pessoas relativamente à urgência do hospital, aquilo que tem a ver com a procura das pessoas às consultas de enfermagem, às consultas de outros técnicos diferenciados, outros profissionais diferenciados, e portanto é todo este manancial de dados que nós estamos neste momento a analisar numa perspectiva mais macro, para depois podermos de facto intervir numa lógica mais micro junto, que será a segunda fase do estudo, em que recorreremos a estratégias de proximidade, como sejam a aplicação de inquéritos de saúde dirigidos às necessidades, àquilo que foi identificado de forma mais macro, e inclusive desenvolvermos atividades conjuntas, escola e as outras três instituições, na perspectiva de melhorar a qualidade dos cuidados de saúde às populações. Este projeto conta também com o apoio da Direção-Geral de Saúde. As conclusões só vão ser tiradas mais tarde, mas o caminho está traçado para que sejam dadas melhores condições à população. É um dos fármacos mais consumidos em todo o mundo. A aspirina é um analgésico, antipirético e anti-inflamatório. Vamos lá conhecer em pormenor o que está por detrás do comprimido mais famoso do planeta. A substância ativa da aspirina atua na dor, febre e inflamação. É também um antiagregante plaquetar em baixas doses, pelo que é usado para prevenir tromboembolias. As indicações terapêuticas da aspirina têm aumentado, sendo que algumas das prescrições mais recentes têm a ver com a prevenção de doenças cardiovasculares. O medicamento é um dos mais antigos do mundo e tem conseguido manter a credibilidade ao longo dos tempos. Em 1897, Felix Hoffmann, um químico da Bayer, investigava um antirreumático que ajudasse a aliviar as dores do pai. Foi assim que chegou à fórmula do ácido acetilsalicílico, que viria a ser patenteado em 1899 com o nome de aspirina. No ano seguinte, o novo medicamento já tinha sido objeto de mais de 160 artigos científicos, todos destacando os efeitos benéficos que iam muito para além do tratamento do reumatismo. Em 1906, a imprensa já denominava a aspirina como a pílula mágica, sendo considerada por muitos como a grande impulsionadora da indústria farmacêutica. Nos anos 20, foi com a aspirina que foi possível melhorar o estado de centenas de pessoas vítimas de uma epidemia de gripe que houve na Europa. Assim, não foi de estranhar que nos anos 50 tenha chegado a entrar para o livro dos recordes do Guinness, como sendo o analgésico mais vendido em todo o mundo. Um medicamento revolucionário que, em 1999, foi mesmo considerado pela revista Newsweek como a quarta melhor invenção do século XX. Uma curiosidade que poucos sabem, a aspirina já foi à Lua. Em 1969, o analgésico fazia parte dos escolhidos para comporem a farmácia do Apollo 11. A aspirina não para de surpreender. Estudos recentes apontam-na como forma de prevenção de certos tipos de cancro. As doenças cardiovasculares são consideradas nos dias de hoje um flagelo em Portugal. Os números são assustadores. No último ano morreram 23 mil pessoas devido a doenças cardiovasculares, 16 mil por AVC e cerca de 7 mil por enfarte do miocárdio. Estas doenças são responsáveis por quase um terço da mortalidade total da população portuguesa. A nível da Europa Ocidental, Portugal lidera com a maior taxa de mortalidade nas doenças cardiovasculares. A prevenção é, por isso, uma das formas de travar o flagelo. E foi a pensar nisso mesmo que Miguel Castelo Branco e mais quatro sócios criaram a Clinic CV, uma spin-off da Universidade da Beira Interior. A doença cardiovascular é uma doença importantíssima a nível mundial, né, e também em Portugal, pelas suas repercussões, quer a nível do cérebro, quer a nível do coração. Nós, na Universidade da Beira Interior, portanto, temos um grupo de investigação em doença vascular, ao qual eu faço parte já há uns anos, e que tem feito um conjunto de trabalhos de investigação. Mas, basicamente, aquilo que nós sempre concluímos, e aliás é aquilo que cada vez mais se conclui em termos internacionais, é que o mais importante é a prevenção. Sabemos que a doença vascular é uma doença que tem uma evolução longa, que começa por alterações dentro dos vasos, mas que não têm tradução clínica, mas que, a partir de certa altura, são detectáveis. Antes de ter tradução clínica, isto é, antes de causarem problemas às pessoas. E, portanto, o enfoque que nós entendemos que era importante, precisamente para a nossa empresa, seria duas coisas. Portanto, sendo uma spin-off da universidade, investigar nesta área da doença vascular e, portanto, a detecção precoce da doença vascular. E, por outro lado, também prestar um serviço à comunidade no sentido de poder ajudar as pessoas a identificar mais cedo que tenham problemas vasculares, o que dará origem a poderem adotar o seu trajeto de vida, que era a parte dos hábitos, que era a parte dos tratamentos, no sentido de poderem evitar que possam vir a ter doença vascular. No fim de contas, nós temos aqui o duplo perfil, o perfil de, ao mesmo tempo, estamos a prestar serviço à comunidade, também estamos a investigar na área da doença vascular. Quatro dos cinco sócios da empresa são docentes e investigadores da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. A investigação, aliada à proximidade com a população, é uma das bandeiras da empresa. O objetivo é, portanto, nós podermos ir junto das pessoas, portanto, nós vamos apostar na mobilidade, a empresa vai apostar na mobilidade, e, portanto, na utilização de novas tecnologias e novas avaliações, portanto, estando na crista da onda científica em termos daquilo que é o conhecimento na avaliação e na identificação da doença vascular precoce, e depois no poder também acompanhar e aconselhar as pessoas aquilo que são as melhores abordagens para tentar, como digo, evitar a doença grave e as consequências que as doenças vasculares podem vir a ter no futuro. Portanto, mas é um rastreio que já vai mesmo olhar para os vasos, portanto, utilizando tecnologias adequadas, vai utilizar para as artérias e ver como é que, se as artérias estão saudáveis ou se já têm problemas de saúde. E, portanto, se estão saudáveis, obviamente o plano será manterem-se saudáveis. Se já estão doentes, é quantificar o impacto já no organismo e ajudar a estabelecer um plano adequado para reverter, estabilizar o que for possível em termos de evitar que aquilo se transforme numa doença mesmo. A Clinic CV está ainda numa fase inicial de desenvolvimento. Nasceu em 2013, mas os projetos estão já a ganhar forma. Para já, nós vamos ficar sediados aqui no edifício da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, na área dos gabinetes que são tipo consultórios, lá em baixo chamada área do laboratório de competências. E, portanto, vamos começar aí a aplicar as nossas metodologias e a garantir o processo de abordagem dos doentes. E depois, como disse há pouco, a nossa ideia é passar à mobilidade e, portanto, ir à procura das pessoas e, portanto, disponibilizar estes serviços. O que nós estamos a pensar fazer é, portanto, fazer parcerias com outras entidades, de forma a poder também ter a nossa capacidade localizada nessas pontos de trabalho das outras entidades com as quais teremos parcerias, e provavelmente também, que é um projeto que está a ser pensado, mas que é provável que venha também a tornar realidade, que é a utilização de um veículo móvel para fazermos este tipo de percursos por outras áreas ainda. Nasce assim mais uma forma de evitar o avanço de um dos maiores problemas dos dias de hoje. E agora, fazemos um ponto final neste programa que dá espaço e divulga a ciência e a investigação que se faz em Portugal. Ciência em Sintonia é promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e também o apoio do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão.